Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. Hoje com o pastor Joseph Prince. Nós vamos mergulhar na palavra de Deus. Você está pronto? Você ainda lembra do último ensinamento? Seu cabelo é como rebanho de cabras. Seu pescoço é como a torre de Davi. Amém? Quero continuar em Cantar de Salomão. Está bom? Amém? Você se lembra? Compartilhamos sobre a descrição de como o Senhor estava falando da sua noiva e ele descreve a sua beleza. Você se lembra disso? Nós compartilhamos como quando o Senhor descreve a nossa beleza, ele fala diretamente. Ele diz seus olhos, seus lábios, seu cabelo, diretamente. Mas hoje vamos ver que a noiva, quando descreve o seu amado em Cantares, e é incrível observarmos que ela não fala para ele diretamente, ela fala dele para outros. Existe algo aqui que Deus quer que aprendamos, porque neste ponto da vida da noiva e do amado, eles não eram ainda casados, ela estava prometida para depois se casar. Mas ela anseia por ele, porque ele veio a ela com amor romântico, mas ela disse, não, eu estou já lavada, estou pronta para dormir, não estou pronta para sair com você, e ele saiu da presença dela. O Senhor nunca nos deixa, nem nos abandona. Estou dando o pano de fundo da história. Na mensagem anterior, estava no capítulo 4, a descrição da noiva. Hoje nós vamos para o capítulo 5. O que acontece na primeira parte do capítulo 5 é que o Senhor procurou amá-la, mas ela estava tão absorta com ela mesma que ela percebeu que ele colocou sua mão, a Bíblia diz, pela abertura da porta, ela viu os cravos. Não diz isso, mas eu acredito que foi isso. Seu coração se moveu de compaixão e amor por ele. Mas quando ela o procurou, ele já tinha saído. Como disse, o Senhor nunca nos deixa nem nos abandona, mas muitos de nós sabemos que às vezes não sentimos a presença de Deus conosco. E quando alguém fala do Senhor e seu coração está aquecido, você diz, eu tinha esse tipo de experiência. Eu sentia isso, sentia a sua presença. Mas você sabe que o Senhor nunca nos deixa. Quando ele diz nunca, é uma negação dupla no grego, nunca, jamais. Mas o sentimento da sua presença pode ser perdido. Amém. Todos queremos estar próximos a Jesus. Posicionalmente, estamos próximos a Deus, mas queremos estar próximos do Jesus que nos aproximou de Deus. Assim, hoje, vamos falar de Jesus. Cantares é chamado Cântico dos Cânticos porque eles sentiram que, de todas as músicas da Bíblia, Salomão mesmo escreveu 1.005 canções, a Bíblia diz, e de todas essas canções que ele escreveu, o Espírito Santo escolheu essas canções como as maiores. Os rabinos judeus dizem que, de todos os livros da Bíblia, o santo dos santos é Cantares. É o mais santo de todos, mas nunca nos deram a razão. A razão é que não fala do seu amor pelo seu filho ou filha, não é o amor do pai pelo filho, mas é o amor do noivo pela noiva, o amor de Cristo por sua igreja. E por isso é o cântico dos cânticos. Amém? O maior tema para inspiração de composições musicais é sempre o amor. Infelizmente, o mundo sempre vê assim, na horizontal. Eles tentam encontrar inspiração assim. A maior história de amor é vertical. Amém. A primeira menção de amor na Bíblia é o amor do pai pelo seu filho. Toma agora o teu filho, teu único filho, o filho que amas, Deus disse a Abraão. A primeira menção é sempre importante na Bíblia. A primeira menção do amor é pelo filho, o pai amando o seu filho. Você nunca sabe o quanto Deus te ama até que você entenda como Deus ama Jesus, seu filho, porque Deus entregou seu filho por você. E a segunda menção do amor na Bíblia é o amor do noivo por sua noiva. Gênesis 24 fala a respeito do servo de Abraão, cujo nome não foi mencionado, buscando uma noiva para o amado filho de Abraão. Quem é esse servo sem nome? Ele não chama atenção para si mesmo. Esse é o Espírito Santo. O Espírito Santo vem para glorificar Jesus Cristo. Amém. Na longa jornada de Rebeca até encontrar Isaac, está uma figura da igreja na sua jornada. Muitas noites ela e suas servas se sentavam ao redor do fogo e o servo de Abraão falava das maravilhosas histórias do amado filho de Abraão. Esse amado filho. Esse filho que o pai amava tanto que lhe deu tudo. Não é essa a história da igreja? Nós, como Rebeca, nunca vimos Isaac, mas amamos Isaac. Ouvindo as histórias, nós nunca vimos o Senhor, mas o amamos, porque o Espírito Santo nos diz a respeito dele mais do que qualquer outro. Posso ter um amém? Vamos à palavra. Cantares fala do quê? Cantares começa assim, Cântico dos Cânticos, que é de Salomão, beije-me. É uma canção de amor que diz, beije-me, e não diz que eu o beije. Não fala do seu amor por ele, fala do amor dele por você. Beije-me, você sabe que tem uma diferença? Garotas, vocês sabem, né? Vocês não querem ser as primeiras a beijar o rapaz? Não funciona assim. Amém? Mesmo que você esteja afim do rapaz, seja como um cisne que está num lago, na superfície serena, embaixo nadando como doida. Mas nunca deixe o rapaz saber que você está desesperadamente afim. Seja a primeira a desligar o telefone na cara dele. Não deixe ele fazer isso com você, amém? Eu acho que eu me excedi, esse não é o assunto que eu quero compartilhar hoje. Por favor, não me distraia. Beije-me ele com os beijos da sua boca, não é que eu o beije com os meus beijos. Fala do amor de Jesus. Se a igreja pregasse o amor de Jesus, as pessoas se amariam e amariam ao Senhor. Mas é por causa da falta de unção e de preparo que no púlpito não se revela o amor de Jesus. E por isso a gente vem com mandamentos. Você tem que amar Deus, você não está amando Deus como devia. Isso acontece porque você não ama Deus. Ao invés de bater nas pessoas, vamos revelar o amor de Jesus. Revelar a sua graça. Assim ela diz, não é suficiente para mim saber que ele ama bem, ele beija bem. Deixe que ele me beije. Isso é pessoal. Amém? Você já ouviu histórias no passado de rapazes que não sabem dizer para a moça no século XVI ou XVII e ele pede para um outro rapaz vestir uma máscara e conquistar a garota para ele? E quando a garota se apaixona, o mascarado entrega para ele. Você não quer ser um cara assim? Não, isso é estúpido. Você quer experimentar o amor dela, quer experimentar o amor do Senhor por você. Não é suficiente olhar para o pastor Prince e dizer, ele ama tanto ao Senhor. Você quer experimentar também. Beije-me ele. Agora mesmo, põe a mão no coração e diga assim, eu quero experimentar o teu amor por mim. Amém? Veja, Paulo disse de tal forma que parece egoísta. O Filho de Deus que me ama, poderia dizer nos ama. É claro que ele ama a todos, mas ele disse o Filho de Deus que me ama e se entregou a si mesmo por mim. É isso que fez de Paulo um apóstolo tão ungido. Ele personalizou. Amém? Assim ela diz, o teu amor é melhor do que o vinho. Uau! Suave é o aroma dos teus ungüentos. Como unguento derramado é o teu nome. Por isso as virgens te amam. Leva-me tu. É lindo, não é? Então ela faz uma pergunta. Vamos avançar por causa do tempo. Versículo 7. Dize-me, ó tua, quem ama minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Hoje, a resposta é aqui nessa igreja. Ok, agora, quantos de vocês querem experimentar o amor de Deus? Eu vou mostrar para vocês como. Ela fez essa pergunta. Ela pergunta ao Senhor, dize-me, ó tua quem ama minha alma, onde apacentas o teu rebanho, onde fazes descansar o meu dia? Por que razão seria eu como a que anda errante junto aos rebanhos dos teus companheiros? Ela está perguntando, onde ele apacenta? Porque lá estão os beijos. Certo? Agora você vai ouvir o discurso do noivo pela primeira vez nesse livro. E o que ele vai dizer? Veja. O Senhor fala, se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres. A primeira vez que ele abre sua boca, ele diz, tu és a mais formosa entre as mulheres. Sai-te pelas pisadas do rebanho, Ou seja, segue o verdadeiro rebanho de Cristo e apascenta as tuas cabras junto às moradas dos pastores. Em outras palavras, envolva-se. Vá para o rebanho, encontre o pastor e faça o quê? Ajude a alimentar. Tudo que você aprender aqui enquanto estiver na casa do Senhor, ouvindo a palavra, vá e alimente outros. Não descarregue tudo sobre as pessoas, não tenha um estudo bíblico para ensinar de Gênesis até Apocalipse, mas dê de pouco a pouco. Posso ter um amém? Vamos agora ao capítulo 5. Capítulo 5 é onde começamos o nosso estudo hoje. Estamos pulando do capítulo 1 ao capítulo 5. Da última vez falamos sobre 4, a descrição da noiva. Agora, ó filhas de Jerusalém, as filhas de Jerusalém não são a noiva, mas elas são de Jerusalém, são descrentes interessadas. Nós também podemos dizer que esses são crentes que se desviaram. São crentes cujo amor esfriou. Eles olham para a noiva e a veem buscando. Lembra da parte quando ela achou que tinha perdido o sentido da sua presença? Ela estava procurando por ele, certo? Assim começa a história. E essas senhoras estão perguntando à mulher, à Sulamita. A propósito, Sulamita é o feminino de Salomão. Ok? Deixe-me dizer algo. Eu cheguei à conclusão que as maiores bênçãos vêm sobre aqueles que sabem que o Senhor os ama. Grandes milagres acontecem com pessoas que sabem que o Senhor os ama. Existia um pastor cujo ministério estava diminuindo. Ele estava como que perdendo pessoas, perdendo dinheiro. E ele teve uma revelação do amor de Deus por ele. Ele não se importou mais se a igreja crescia, ele não se importava mais. Ele falava do amor de Deus e sabe o que aconteceu? Agora seu ministério está se multiplicando muitas vezes. Como resultado, eu tenho visto pessoas que estão enfermas e param de insistir em receber a cura e começam a amar a Cristo e elas recebem a cura naturalmente. Existem pessoas lutando para receber uma promoção, estão lutando para uma melhoria nas suas vidas, e elas esquecem tudo isso e começam a amar a Cristo, e as bênçãos de Deus caem sobre elas, correm atrás delas e as alcançam. Assim, esse livro é muito bom para que nós revivamos o sentido do seu amor por nós, porque assim como ele nos ama, devemos amá-lo, porque ele primeiro nos amou. Amém, igreja? Bem, assim, as mulheres estão perguntando, quem é o teu amado mais do que o outro amado? O que é tão especial a respeito do seu amado, elas perguntam. Ó, mais formosa entre as mulheres, quem é o teu amado? Elas usam o mesmo termo que o Senhor usa. Quem é o teu amado mais do que o outro amado que tanto nos conjuras? Assim, se alguém perguntar a você por que o seu Jesus é tão especial, e se falarem de forma sarcástica, ó, formosa entre as mulheres... Depois de me ouvirem pregar, alguns vão dizer assim, porque existem pessoas que são sarcásticas, são capazes disso. O que faz seu Jesus tão especial? Você vai dizer, tem tempo? Porque o assunto é muito profundo, mesmo para mim, com o tempo que eu tenho. Eu sei como é quando falamos da beleza de Jesus. Veja que ela falou porque foi perguntada. Tudo acontece depois de uma pergunta dessas mulheres. Certo? Então ela responde, versículo 10, o meu amado é branco e rosado, ele é o primeiro entre 10 mil. A sua cabeça é como ouro mais apurado, os seus cabelos são crespos e pretos como corvo. Os seus olhos são como o das pombas junto às correntes das águas, lavados em leite, postos em gaste. Próximo, as suas faces são como canteiro de bálsamo, com flores perfumadas. Os seus lábios são como lírios gotejando mirra com doce aroma. As suas mãos são como anéis de ouro engastados de berilo. O seu ventre como alvo marfim coberto de safiras. As suas pernas como colunas de mármore colocadas sob base de ouro puro. E o seu aspecto como Líbano, excelente com os cedros. A sua boca é muitíssimo suave. E finalmente ela ficou sem superlativos, não tinha mais palavras para usar. E ela diz, sim, ele é totalmente desejável. Tal é meu amado. Tal meu amado e tal meu amigo, ó filhas de Jerusalém. Você acha que eu teria tempo para explicar sobre todos esses pontos? Não existe tempo. Você vai ter que voltar. Certo? Mas nós vamos ver até onde podemos ir. Ok? Agora, nessa descrição, temos 10 partes do noivo. Incidentalmente, em Apocalipse capítulo 1, quando você vê o Senhor Jesus, na sua majestade e glória, rei dos reis, em Apocalipse 1 temos também uma descrição de 10 partes. Vamos começar com a primeira parte. O meu amado é branco e rosado, o primeiro entre 10 mil. A propósito, aqui nós temos uma manchete. O resto do texto segue o que está na manchete. O título principal da manchete é esse: meu amado é branco e rosado, o primeiro entre 10 mil. O primeiro aqui é o que carrega a bandeira. Durante a guerra, o herói era aquele que carregava a bandeira. Durante a batalha, ele é aquele que pega a sua bandeira, ergue no seu cavalo e vai para o meio dos soldados e os motiva a batalhar. A palavra primeiro aqui se refere ao porta-bandeiras. Jesus é o herói dos heróis. Se você colocar 10 mil super-heróis juntos, o primeiro é ele. Vocês me escutam? Certa vez, os homens de Davi disseram que ele não podia ir mais para a guerra. O que acontece se você morrer? Você vale mais do que 10 mil de nós. Você escutou isso? A Bíblia diz, no livro de Apocalipse, milhares de milhares, quer dizer inumerável, milhares e milhares de redimidos te ouvirão cantando, digno é o Cordeiro. Pode juntar 10 mil, nenhum se compara com Jesus. Amém? O resto descreve a manchete principal, que é: o meu amado é branco e rosado, o primeiro entre os milhares. Branco, no hebraico, quer dizer brilhante. Brilhantemente branco. Seus olhos não suportam. Não é somente branco, é brilhante. Jesus, como homem, era moreno. Portanto, isso não tem nada a ver com a cor da pele. Não põe isso na sua cabeça. A mais formosa entre as mulheres não quer dizer que ela usa cosméticos e é muito bonita por isso, não. Certo? Sulamita provavelmente também era morena. Portanto, não tem nada a ver com a cor da pele. Ela era formosa e muito bonita, só isso. Assim diz o original. Jesus sendo brilhantemente branco e rosado. Rosado é avermelhado. Isso nos faz lembrar de Davi. Davi era ruivo. A Bíblia diz que ele era de boa aparência, correto? Assim, Jesus ser branco e rosado fala da sua pureza e da sua paixão. E o resto da descrição, amados, é composta de opostos, extremidades opostas, unidas. Você não encontra isso na natureza. Normalmente você não encontra um corvo e um pombo representando a mesma pessoa. Amém? Ou é um pombo ou é um corvo, mas aqui encontramos ambos. Por exemplo, nas árvores, vemos aqui um cedro, excelente como os cedros, o seu aspecto é como o Líbano. Os cedros comparados com uma árvore pequena, flores perfumadas. Então você tem o marfim, derivado de um animal vivo, comparado com mármore. São extremos da glória de Jesus. Você também encontra o cedro, por exemplo, comparado aos lírios. Seus lábios são como lírios gotejando, lábios como lírios. E a sua postura é como o cedro do Líbano. Aqui você vê um cedro, o cedro do Líbano é majestoso. Imagine no Sermão da Montanha, ele dizendo, bendito é o pobre de espírito. Todos os olhos iriam para ele. Uma presença majestosa. Quando ele entrou no quarto da filha de Jairo, Jairo não sentiu mais que a morte era esmagadora. Porque ele é maior do que a morte. Somente olhar para ele, a majestosa presença de Jesus. Seu aspecto é excelente. Vamos ver esse texto mais uma vez. Veja, o seu aspecto é como o Líbano, excelente como os cedros. Veja a palavra aspecto. A palavra no hebraico aqui é aparência. Não somente sua face, sua aparência. Vê-lo é ter fé. Toda essa descrição, incluindo o branco e o rosado, é uma representação dele com ilustrações extremas. O cedro é extremamente grande, o lírio é pequeno, o jardim de especiarias é pequeno. Como essas extremidades se unem em um? a força, a dignidade do cedro com a humildade do lírio. Normalmente as pessoas se sentem dignas quando ocupam uma posição importante na sociedade. Não são muito humildes, pelo menos a maioria. É difícil unir essas duas partes, dignidade e humildade. Imagine aquela forte presença, majestosa presença do cedro do Líbano se humilhando. Ninguém queria lavar os pés do outro, mas ele pegou a bacia e a toalha e derramou a água e lavou os pés dos discípulos. Sim, você vê humildade, mas também vê dignidade. Raramente vemos essas duas qualidades em um só homem. Somente em um. Sendo forte, ele não escraviza. Sendo cedro, ele não machuca. Sendo terno, ele não é fraco. Ele é terno. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Se o Senhor quiser, eu quero ser limpo. Enviaram soldados para prendê-lo. Os soldados voltaram de mãos vazias aos que os enviaram. Disseram, onde está ele? Os soldados responderam, nunca ninguém falou como esse homem. Quando vieram prendê-lo, eles disseram, procuramos por Jesus. Ele disse, sou eu. Ele nunca se acovardou. Sou eu. Deixem os outros ir. Me encontraram. Quando ele disse, sou eu, todos os soldados caíram por terra no jardim. E ainda assim, ele era humilde. Ele se permitiu ser preso. Ele foi humilde, mas não subserviente. Algumas pessoas são assim, sempre se curvando para as pessoas. Deus não quer que os crentes sejam assim. Ele quer que sejamos gentis, mas não subservientes. Sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Não, isso não é ser cristão. Não é assim que temos que agir. Eu sou filho do rei. Eu sou realeza. Eu sou filho de Deus. Quem você pensa que é? Também não é assim. Jesus não era assim. E é por isso que sempre que um líder da igreja diz, lembre que eu sou líder, certo? Normalmente é porque ele não tem toda essa liderança. Eu sou o pastor da igreja. Faça favor. O Deus que levantou você pode aplacar você. Fique humilde e Deus vai honrar. Uma coisa para aprendermos na história de Gideão é isso. Tudo na história de Gideão fala do pequeno, fraco e insignificante. Deus escolheu Gideão, que era o menor da sua família, o menor da tribo de Manassés. E quando ele estava nervoso, e Deus disse, vá ao acampamento dos inimigos, escondido à noite, e ele levou um dos seus amigos, e ele ouviu um dos guardas dos midianitas falando com outro, dizendo, ontem eu tive um sonho, e no sonho vi um pão de cevada que vinha rolando dentro do acampamento e atingiu a tenda com tanta força. Um pão de cevada rolando, esmagou todas as tendas. E o texto diz, um pouco acima, que os inimigos eram numerosos como a areia da praia. Não se podia contar. E ainda assim, um pãozinho de cevada. Quem é esse pão? Quem disse, eu sou o pão da vida? Coloque Jesus na situação. Ponha Jesus na questão. Deus usa coisas insignificantes. Finalmente, Gideão disse, acho que estou pronto. Vocês estão prontos comigo? Nós precisamos muitos soldados. Depois de contar, viram que tinham 32 mil. E Deus disse, Gideão, eu não posso usar 32 mil soldados. Por quê, senhor? Não tem gente suficiente? Deus disse, não, tem muita gente. Eu não quero que Zé o diga que o seu braço conquistou a vitória. Eu quero que você corte alguns, tira alguns. Leve-os junto à fonte de Arode. Arode quer dizer tremor. Que eles bebam água. Deixe eles beberem. E eles estavam com tanta sede que eles pularam dentro da água. E eles beberam as águas do tremor. E alguns deles colocaram a cabeça dentro da água. Mas 300 deles pararam, olharam ao redor. com as mãos, pegaram água assim e beberam como um cão, olhando ao redor. E Deus disse, os 300 são os escolhidos. Não tem problema aproveitar das diversões do mundo, mas saiba como beber. Não mergulhe em tudo perdendo o controle. O apóstolo Paulo disse, tudo me é lícito, cinema, esportes, mas eu não deixarei que nada domine. Você pode se divertir, mas no momento que quiserem te controlar, assegure-se que você bebe com as suas mãos e essas coisas não controlam você. Minha mensagem hoje não é sobre Gideão. Mas Gideão disse, Senhor, se o Senhor quer me usar, eu vou colocar a lã lá fora e amanhã, de manhã, que a lã esteja molhada e o solo seco. E aconteceu como pediu. Ele torceu a lã e encheu uma tigela de água. No dia seguinte, ele disse uma vez mais, Senhor, uma vez mais. Dessa vez, a lã seca e o solo molhado. E assim aconteceu. Essa lã é a lã do Cordeiro. O Cordeiro de Deus, ele veio cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Amém? Onde ele foi, os que o tocaram receberam poder. O que estava errado se acertava. O cego via, o surdo escutava. Aqueles que tinham lepra eram purificados. O poder saía dele, como de um majestoso cedro. Amém? Mas o que aconteceu? Cheio de graça e de verdade. O solo estava seco quando ele veio. Ele estava cheio do orvalho do céu. Mas para que o orvalho viesse sobre todos nós, sobre o nosso solo, na cruz, ele se tornou seco. Para que o nosso solo ficasse molhado. Lembre-se, se você quer que Deus use você, que Ele abençoe você, seja humilde. E o orvalho vai descer. Deus dá graça ao humilde, mas existe o orgulhoso. Olhe para Jesus. Você vê divindade branco. Você vê sua humanidade rosado. Deidade e humanidade em um. E a história de Gideão termina com uma batalha. Cada homem tinha um vaso de barro, uma lâmpada dentro dos vasos e uma trombeta, nenhuma arma. Todos os 300. Eles tocaram a trombeta. Isso ilustra a pregação do Evangelho de Jesus. Assim, nossos vasos de barro são quebrados, nos humilhamos e a luz brilha. E Deus dá vitória para o seu povo. Amém? Branco brilhante. Deixe-me dizer algo sobre Jesus e sua pureza. Hoje, a pessoa de Jesus está sendo atacada. Muitas vezes eu ouço pregadores falando sobre Moisés, sobre Elias e Jesus como se estivesse no mesmo nível. Não estão. Moisés fracassou. Elias fracassou. Jesus nunca fracassou. Na transfiguração, Moisés representava a lei, Elias representava os profetas, mas o Pai disse, ouçam a Jesus, não a eles. A mulher no poço. Todos nós estamos numa jornada descobrindo mais e mais dele. Quando a mulher o encontrou, ela viu que ele já estava esperando por ela no poço. Amém? Ele estava cansado. E a Bíblia diz que ele estava no poço e ela veio tirar água para ela mesma. Note a progressão da revelação. Primeiro ela diz para ele, quem é você, judeu, para pedir água a mim, que sou uma mulher samaritana? Ela o chamou judeu. Eu creio que a conversa durou menos de uma hora ao lermos o texto. Começou com uma revelação dele como judeu, um simples judeu. Então ela começa a dizer, Senhor. Então, à medida que conversava, ela disse, eu percebo que o Senhor é um profeta. E no final, ela vai a todos os homens da cidade. Alguns foram marido dela. E ela diz, venham, vejam esse homem. Não seria ele o Messias? Não faz diferença se você tem pouca fé, muita fé, grande fé. Isso não faz diferença. A fé é uma resposta à revelação de Jesus. Quanto mais você vê Jesus, mais fé você tem. Se se concentra na fé, ela voa. Se você põe os olhos em Jesus, sua fé permanece. Amém? Que verdade maravilhosa. Ele nunca teve que retirar uma palavra. Nunca pediu desculpas por uma palavra mal falada. Nunca teve que voltar atrás. Que homem! Hoje, não somente o mundo, mas a igreja tem estado atacando sem reconhecer a pessoa e a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou dar um exemplo. Eu não sei quantos de vocês já pensaram sobre isso antes. Eu vou dizer algo que em termos teológicos chamam a impecabilidade de Cristo. E o que é a impecabilidade de Cristo? Existem aqueles que ensinam que Jesus poderia ter pecado, ele foi tentado em todas as coisas, portanto, poderia ter pecado se quisesse. A única diferença entre Jesus e nós é que nós falamos sim para a tentação, ele disse não. Ele nunca pecou, eles concordam que ele nunca pecou, mas ele foi tentado. A impecabilidade de Cristo é uma doutrina que tem sido atacada hoje. E o que é a impecabilidade de Cristo? Significa que ele não pode pecar. Mesmo quando estava na terra, ele não podia pecar. Ele nunca teve qualquer tipo de impulso ou tentação da forma que eu e você temos. Nós temos um corpo caído que recebemos de Adão. Ele não. Enquanto Adão era inocente, mesmo antes da queda, o Senhor era santo, o último Adão. Mas, pastor, tem um versículo que fala isso, eu sei que versículo é esse, Hebreus 4, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Com base nesse versículo, dizem que ele foi tentado a pecar. Anos atrás eu pregava isso, me arrependi. Eu não sabia que eu estava blasfemando contra o Senhor. Eu dizia, ele foi tentado até a dar um soco na cara de alguém. Eu tenho certeza que ele foi tentado. Somente pensar que ele foi tentado no seu interior é terrível. Porque isso implica que nós não temos a certeza que um dia no céu ele não vai pecar. Não, ele não pode pecar porque sua divindade foi trazida para a humanidade. Ele sempre foi divino, mesmo quando estava na terra. Eu sei que é um mistério, e nossas mentes não podem entender. Eu disse há alguns instantes que nosso coração é muito pequeno para o assunto que estamos estudando. Quando Maria carregava o bebê, ele parecia tão frágil, mas ela era temporal e ele eterno. Ela segurava aquele que segura todas as coisas. Ela tinha o Criador nos seus braços. Isso demonstra sua humildade e sua divindade. Assim, o que é ser sem pecado? Está claro que ele foi tentado em tudo. A palavra tentado aqui é a palavra que no contexto é usada para tentação para o pecado ou provado na vida. Provado na vida. Tribulação e provação é a mesma palavra no grego. Para entender, você deve estudar o comentário de W. Vine. W. Vine foi um erudito no grego, e ele diz que a expressão sem pecado não se refere a dizer sim à tentação. Não, significa que ele foi testado em tudo, mas não para pecar, não na área do pecado. Exceto o pecado. Nunca na tentação para pecar. Ele não pôde ser tentado para pecar. Ele foi testado em tudo, menos para pecar. É isso que quer dizer. Exceto o pecado. Podemos dizer provado em tudo, mas sem referência à tentação para pecar. É esse o sentido no grego. Ele não pode pecar, mas ele foi provado, ele foi rejeitado, ele sofreu tristeza, ele se cansou, ele teve sede, ele teve fome, ele experimentou todo tipo de emoções de ser rejeitado, até mesmo recebendo no rosto o beijo da traição. Amém? Ele veio para os seus não receberam, ele sentiu a dor da rejeição, ele foi testado em tudo, mas nada com respeito ao pecado. E essa é a impecabilidade de Cristo. Ele não pode pecar. Isso traz descanso ao coração. Vocês me acompanham? Assim ele é brilhantemente branco. Voltando a Cantares. Branco e rosado. Rosado vem da palavra Adom. Lembra você de alguma coisa? Adom. Adão. Adão. A palavra hebraica para sangue é dam. Ou damim. Plural. Sangue. Vermelho. Adão. Homem vermelho. Adom. Vermelho. A palavra rosado vem da palavra Adom. Em outras palavras, ele é totalmente Deus, branco e totalmente homem. E qualquer que ensina ou despreza um ou outro, está pregando heresia. Vocês me escutam, irmãos? Por isso, olha aqui para mim. O pastor Prince não é o seu Messias. Lembre-se disso, ok? Deus me deu unção, por isso ele me colocou aqui. Não esqueça que estamos aqui para olhar para ele. Para nenhum pastor. Amém? A Bíblia diz que devemos honrar os pastores. Diz que devemos estimá-los grandemente em Tessalonicenses pelo trabalho deles. Mas nunca deixar que nenhum pastor ou líder pense que é indispensável. Ficou clara a impecabilidade de Cristo? Ele não pode pecar. Certo? A expressão tentado em todas as coisas quer dizer que ele foi testado em tudo como um homem, mas nunca quanto ao pecado. Amém. Glória a Deus. Rosado. Quando penso em rosado, penso no sangue derramado. Amém. Perceba que ele não precisava morrer por nós. Ele escolheu morrer por nós. Eu me lembro da coroa de espinhos na sua cabeça. Sua cabeça é ouro, e ouro mais puro. Seus cabelos ondulam ao vento como ramos de palmeira. Isso quer dizer que o tempo não tem poder sobre ele. Ele criou o tempo. Ele não envelhece, porque envelhecer é parte e consequência do pecado. Ele nunca pecou. Quando você o vê jovem, como ele é, assim, somos nós. Jesus nunca envelhecerá. Nós que vivemos aqui na Terra não podemos imaginar isso, porque estamos tão acostumados às maldições e aos sinais de destruição. Mas quando você entende isso, seu coração se enche de alívio. E você se ergue acima de tudo que você vê no mundo e vê a beleza de Jesus. E para onde você olha, você vê perfeição. Ele nunca vai desapontar você. Eu tenho que ter cuidado. Quando eu assisto às notícias, muitas vezes me envolvo tanto que o meu coração fica pesado. Continuemos. Sua cabeça é de ouro. Diga, o ouro mais puro. O ouro mais puro. O ouro ilustra o quê? Divindade. Supremacia. Uma coisa é supremacia quando se refere a reis humanos. E qualquer dia desses eu vou ensinar sobre isso. Mas em Daniel capítulo 2, quando Daniel era um adolescente, ele foi levado cativo com 3 amigos pelos babilônicos, e o rei dos babilônicos era Nabucodonosor. E a Bíblia diz que no segundo ano do rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. E quando ele acordou, ele chamou todos os seus magos, adivinhos, astrólogos, e disse para eles: eu tive um sonho ontem à noite, e depois desse sonho não consegui dormir pelo resto da noite. Digam-me o que eu sonhei e a sua interpretação. E eles disseram: não podemos fazer isso. Se não disserem, eu vou destruí-los. Vou matar cada um de vocês. Eles disseram: rei, diga-nos o sonho e daremos a interpretação. Eles disseram: muito espertos. Se disser o sonho, como saberei se a interpretação é correta? Me digam sonho e interpretação. A Bíblia diz que ele ficou tão irado que começou a mandar que os magos e astrólogos começassem a ser mortos. Então vieram a Daniel e aos seus 3 amigos, e Daniel disse: o que está acontecendo? Por que o rei tem tanta urgência? Ele contou para Daniel o que tinha acontecido, e depois de ter ouvido tudo o que ele disse, Daniel disse para ele: nos dê somente uma noite. Ele chamou seus 3 amigos e temos o primeiro registro na Bíblia de oração corporativa, feita por adolescentes. E eles se reuniram e oraram. E aquela noite Deus deu a Daniel a interpretação e o sonho de Nabucodonosor. Ele se levantou e pediu uma audiência, se encontrou com o rei e disse: rei, vamos ler. O rei perguntou: você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: nem um sábio, encantador, mago ou adivinha é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual lhe perguntou, mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias, o sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado. Veja, ele vai contar o sonho e a interpretação. O que acontece é que Deus queria que Israel fosse a nação dominante para declarar sua lei, seus caminhos, e assim provocar ciúme entre os gentios que adoravam ídolos, para que soubessem que o Deus de Israel é o único Deus verdadeiro. Mas Israel fracassou na sua missão, e pior, cometeu idolatria. Deus enviou muitos profetas, alguns foram mortos, e Deus enviou o profeta Jeremias e eles o prenderam. Foi a última tentativa e Deus enviou Nabucodonosor. Por um tempo Deus disse: tornarei aos gentios. E na história da humanidade existiram 4 impérios gentílicos. Nós estamos no último. Deixa eu mostrar rapidamente. Esse foi o sonho. Deus disse para Nabucodonosor, e Daniel interpretou, o que aconteceria quando Israel fosse deixado de lado. O sonho de Deus para Israel foi adiado. Assim, esse foi o sonho que ele teve. Quando estavas deitado, ó rei, quanto a mim, esse mistério não me foi revelado, porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens. Veja, o homem de Deus sabe o seu lugar. Próximo verso. Tu olhaste, ó rei, e adiante de ti está uma grande estátua. Veja aqui a estátua que ele viu. Vamos nos aproximar. Ele viu isso, uma cabeça de ouro, peito e braços de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés, parte ferro, parte barro. 4 impérios gentílicos. Onde estamos agora? Estamos nos pés. Vamos olhar para a cabeça. Olhem para a cabeça de ouro, certo? A cabeça de ouro. Voltemos para Cantares. A cabeça do sonho de Nabucodonosor era de ouro. Mas em Cantares, a cabeça de Jesus é de ouro puro. No que se refere ao sumo sacerdote, a Bíblia diz que ele é o sumo sacerdote. Nunca na história de Israel um sacerdote foi chamado grande sumo sacerdote. Exceto ele. Como se o Espírito Santo dissesse: eu não posso chamá-lo só de pastor. Ele é o sumo pastor. Amém? Assim, a cabeça de ouro se referia à Babilônia. Voltemos à estátua. A cabeça aqui é o rei Nabucodonosor, o Império Babilônico, 646 a.C. Gostaria de dizer que este império está bem provado na arqueologia. A verdade é que quanto mais eles escavam, mais se surpreendem com essa enorme civilização e quão abrangente era esse império. Depois de Nabucodonosor, Daniel disse a ele: depois de você, um outro império virá, os Medo-Persas, ok? A Babilônia estava onde hoje está o Iraque. Daniel disse que depois viria o império dos Medo-Persas. Interessante é dizer que os Medo-Persas estão onde hoje está o Irã. Prata, depois do Império Medo-Persa, e tudo isso está no Antigo Testamento, faz parte do passado e não do futuro, vamos chegar no nosso tempo. Depois vem o Império de Bronze, o Império Grego. O Império Grego. Mais adiante, no capítulo 7, fala detalhadamente de Alexandre o Grande, o jovem que conquistou o mundo de então e morreu com pouco mais de 30 anos. Deus falou a respeito dele. Quando Daniel falou com o rei, o império dominante era o babilônico. Estava no seu segundo ano. Vocês me escutam? Alexandre o Grande não havia surgido. Veja como maravilhosa é a Bíblia. Então passamos do império grego para as pernas de ferro, o império romano. E esse era o império que dominava quando Deus enviou o seu filho. E esse é o tempo das nações gentílicas. É o governo dos gentios e não o governo dos judeus. Não era o plano de Deus, mas Israel rejeitou sua posição e Deus colocou o foco nos gentios e mostrou sua glória. Ferro, o Império Romano foi dividido em oriental e ocidental. 2 pernas. Tudo está no nosso passado. Onde estamos nós? Estamos nos pés e nos 10 dedos. Parte ferro, parte barro, é aí que estamos. Nós estamos no que chamam o Império Romano restabelecido. A mistura de ferro e barro. O ferro é o governo totalitário, absoluto, ditatorial. O barro é a democracia. Ok? Eu vou dizer o que aconteceu. A Bíblia diz que no final da visão, Daniel disse para o rei, você viu uma pedra cortada sem auxílio de mãos. Desceu, esmiuçou as pernas. Essa estátua era muito pesada. Mas uma pedra cortada sem auxílio de mãos. Quem é essa pedra? Nosso Senhor Jesus. Ele esmagará as pernas e tudo será quebrado em pedaços e essa rocha será uma grande montanha. E a Bíblia diz que esse é nosso Senhor Jesus Cristo e o seu reino que será estabelecido. O valor maior está em cima e vai se desvalorizando. O ouro se desvaloriza e se torna prata de menos valor, depois bronze e depois para ferro. Vou mostrar algo para concluir. Olhe isso. Voltemos a Cantares. Sua cabeça é como ouro mais puro. E os seus braços? Diz assim, seus braços são cilindros de ouro. Não desvaloriza. Vamos ver o que diz sobre suas pernas. Suas pernas são colunas de mármore firmadas em base de ouro puro. Assim é o Senhor Jesus Cristo. Tudo que você põe nas mãos dos homens, desvaloriza. O poder nas mãos dos homens se deteriora. Tudo na mão dos homens se estraga, mas nas mãos do Senhor nunca deteriora. Ouro na cabeça, ouro nos braços, ouro nas pernas. Eu gostaria de ter mais tempo. Ouro simboliza poder supremo. Por um momento, Deus deu esse poder para o rei Nabucodonosor. Certa feita, ele disse, construí essa grande Babilônia para a glória da minha majestade. Deus disse, você esqueceu quem você é, você vai ser um animal. E a Bíblia diz que seus cabelos cresceram, suas unhas cresceram e ele se tornou um animal. Até que se passaram 7 anos e ele olhou para o céu e disse, bendito seja o Altíssimo e a sua inteligência foi restaurada. Assim, tenha cuidado. Veja, se olharmos para os nossos erros, os meus também, de todos nós, eles são erros de orgulho. Quase todos nós, nossos erros são de orgulho. As emoções que nós temos, como ira, desapontamento, muito disso de orgulho. Se você fosse mais humilde, seria mais tranquilo. Não seja ambicioso. Não pense que você é o tal. Ei, você está sentado na minha cadeira. Essa é a minha cadeira. Você sabe com quem está falando? Eu sou um diácono. Eu sou um diácono. A palavra diácono soa como diabo. Ah, eu sou pastor. Eu sou líder de células. Por favor. Veja, quando você me chama de pastor, você não me faz mais ungido. Foi Deus que me deu e a Ele eu busco. Se você não me chamar de pastor, também não me tira nada. Não foi você que me deu. É muito fácil se sacrificar e dar quando Deus lhe manda. Mas muitas vezes quando Deus abençoa você, dando crescimento, você é promovido no trabalho, subitamente o dízimo parece muito. Ó, Deus, posso ficar com parte disso? Quando você é pequeno, foi isso que disse o profeta Samuel ao rei Saul. Quando Deus escolheu você, você não era pequeno aos seus próprios olhos? Quando estavam procurando pelo um novo rei, onde estava ele? Ele estava se escondendo. Ele não queria ser rei. Mas um dia, quando se tornou rei, colocou as mãos nos bolsos, levantou a cabeça e disse, quem você pensa que você é? Eu sou o rei de Israel. E o profeta Samuel disse, quando você era pequeno aos seus próprios olhos, Deus promoveu você. Assim, queridos, não olhem para mim, certo? Foi pela graça de Deus que o teste veio, e eu fui fiel, e graças a Deus eu fiz isso. Ah, se eu não tivesse feito. Mas é o mesmo com vocês, todos vocês têm provas. Muitas vezes Deus permite que coisas venham para desapontar você, coisas que você não gosta. As pessoas dizem coisas, alguém se senta na sua cadeira, mas é tudo planejado por Deus. planejado para que ele veja se você tem orgulho. Antes você não era assim. Você era feliz simplesmente por estar na igreja. Você não tinha títulos. Você não queria ser reconhecido pelos seus feitos, seus atos. Você estava feliz por falar de Jesus. Fique embaixo. Para lá vão as águas. As águas fluem para os lugares baixos. E o seu orvalho vem. Se um dia a igreja me disser, pastor, não precisamos mais do Senhor, eu vou confiar no mesmo Deus que me trouxe para essa igreja. Não estou falando por falar, ok? Igreja, vamos aprender com o Senhor. Em função do tempo eu vou concluir, mas quero lhes dizer, para não colocarem a sua confiança em homens, não seja horizontal, seja vertical. Olhe somente para o Senhor. Lide com os prazeres da vida sem apego. Reconheça de onde vem a bênção. Quando seguro meu filho nos meus braços, é como se sentisse o amor de Jesus. E muitas vezes, ele envolve seus braços em mim, me abraça, e é como se Jesus me abraçasse. A maior parte das vezes, ele quer correr. Ir brincar. Faça assim também no seu casamento. Valorize o seu parceiro. Eu sei que é difícil dizer obrigado. É mais fácil dizer, Até os animais fazem isso. Você não fala, Mas você diz, pastor, a gente é homem, a gente não fala. Veja, o noivo fala. Como vimos no capítulo 4, ele descreve a noiva. Mas o fato é esse. No final de Cantar de Salomão, ela diz, ele é muito desejável. Veja o que acontece. Logo depois de ela dizer que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é isso, sabe o que acontece? No final, subitamente, são as pessoas que fazem as perguntas. Olha o que acontece. No capítulo seguinte, perguntam, para onde foi o seu amado, ó linda das mulheres? Diga-nos para onde foi o seu amado e o procuraremos com você. Agora eles também o querem. Por quê? Porque ela testificou dele. Ela despertou seus corações. Despertou uma paixão por ele. O interessante é que ela não estava nem sequer falando com Jesus. Ela estava procurando Jesus. Em função da sua frieza, da sua mornidão, ela estava buscando por ele. E encontrou essas mulheres que perguntaram, quem é o seu amado? Por que ele é mais especial do que os outros amados? E ela começou a falar da sua beleza, da sua glória. E o que aconteceu? Ela reacendeu o seu fogo, bem como a paixão naqueles que a escutavam. Às vezes parece que você perdeu a presença do Senhor. Ele nunca deixa você, mas às vezes parece que ele não está presente. Encontre alguém e comece a falar da beleza dele. Fale dele. Cante a respeito dele e você vai sentir sua presença. Porque a Bíblia diz, vamos ver os versículos 2 e 3, eu vou concluir com isso. O meu amado desceu ao seu jardim. Agora ela sabe onde ele está. Ela estava procurando por ele. Somente por falar dele, ela descobre onde ele está. Só por falar nele. Você não precisa conhecer versículos da Bíblia quando você fala com seu amigo ou seu colega. Somente fale dele. Fale do seu amor, fale das suas experiências e lembre-se disso. Não importam os argumentos dos seus amigos, aquele que tem a experiência nunca vai perder para aquele que tem o argumento. Não existe argumento contra a experiência. Amém? Fale a respeito dele. Ela falou sobre a beleza dele, seu amor foi avivado e não somente isso, ela descobriu onde ele estava. O meu amado desceu ao jardim, aos canteiros de bálsamo, para apacentar o rebanho. Ele sempre apacenta o rebanho, como hoje à noite. E para colher os lírios. Quem são os lírios? Um dia, esse homem, cujo semblante é excelente como cedros do Líbano, subiu a montanha, eu fui a esse lugar com os meus pastores, até aquela montanha. Ele olhou para o povo e disse, vejam os lírios do campo. Ele estava falando a respeito deles. Eles não se preocupam. O Pai Celestial os veste. Quanto mais não vestirá vocês, que são melhores que os lírios. Ele está sempre colhendo os lírios. Está sempre alimentando as ovelhas. E finalmente ela disse, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Antes ela havia dito, meu amado é meu. Muito possessiva. E eu sou do meu amado. Agora ela diz, eu pertenço a ele. Existe uma diferença. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele apacenta o rebanho entre os lírios. É isso que ele está fazendo hoje. Está alimentando o seu rebanho entre os lírios. E os lírios são lindos. São brancos e puros. Irmãos, a mulher no poço diz, o Senhor é maior do que nosso pai Jacó que nos deu esse poço? Se ela somente soubesse que o escritor aos hebreus diria que ele é maior do que Jacó, ele é maior do que os anjos, ele é maior do que Moisés, ele é maior do que todos os heróis da fé em Hebreus 11. Uma vez os fariseus olharam para o Senhor e disseram, o Senhor é maior do que nosso pai Abraão? Eles não sabiam que ele era maior, porque antes de Abraão existir, ele disse, eu sou. Um jovem de 33 anos disse antes de Abraão, eu sou. Amém? E finalmente, vou concluir. A primeira vez que a expressão o Filho do Homem ocorre, fala do Messias. Isso está na visão de Daniel, no capítulo 7, onde ele viu o Filho do Homem vir ao Ancião de Dias, pai e filho, para apresentarem o reino. Daniel viu isso. E a primeira menção do Filho do Homem no Novo Testamento está em Mateus 8, que diz, as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Essa é a primeira menção da expressão Filho do Homem, referindo-se ao Messias que um dia viria e governaria todo o mundo. Mas ele não é um ditador. Seu cetro é de justiça. Seu coração é gentil e terno. Ele regerá e vingará o pobre. Levantará o abatido. Assim será seu reino. Onde ele reina, a doença não reina. Os demônios não reinam. Estamos esperando por esse reino. A última vez que o Filho do Homem é mencionado está no livro de Apocalipse. Mas antes disso, o Filho do Homem não tinha onde recostar sua cabeça. Isso nos diz que quando ele estava aqui, ele estava trabalhando o tempo todo, limpando, purificando, curando, abrindo os olhos dos cegos, abençoando, multiplicando, encorajando, edificando, dando, compartilhando, restaurando, levantando, fortalecendo. O tempo todo as multidões o seguiam por onde quer que ele ia, mas ele sempre os amava. O servo incansável disse, o Filho do Homem não tem onde recostar sua cabeça. E finalmente ele é mencionado. Em Apocalipse capítulo 14, é a última menção do Filho do Homem. Versículo 14, olhei e eis uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho de Homem, que tinha sobre sua cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Essa é a última menção da expressão Filho do Homem, ele tem uma coroa. E não somente isso, em Apocalipse 19 diz que ele não tem somente uma coroa, mas sua cabeça tem muitas coroas, aleluia! E um desses dias vamos vê-lo coroado com muitas coroas, que ele não recebeu quando veio pela primeira vez e foi rejeitado pelos seus. Amém? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E o veremos coroado com muitas coroas, sua coroa de glória moral, sua coroa de ministério glorioso. Todas as coroas de honra que você possa imaginar estarão sobre sua cabeça. Um dia, o coroaram com uma coroa de espinhos. O sangue escorria sobre a sua cabeça e eles deram a ele uma cana, como as canas usadas para fazer as flautas, e bateram com essa cana na sua cabeça e fizeram isso continuadamente. Continuaram batendo na sua cabeça. Imaginem ter uma coroa de espinhos e ser espancado na cabeça com insistência. O sangue jorrava. Branco. O meu amado é branco e rosado. É esse sangue que me faz amá-lo mais. Porque se ele fosse somente branco, estaria no céu. Eu nunca o encontraria. E um dia, todos nós morreríamos e desapareceríamos no inferno para sempre. Ele não precisava ter descido. Mas graças a Deus, ele não é somente branco, ele é também rosado para nos salvar. Eles gritaram para ele quando ele estava na cruz. Ele salvou outros, mas não pode se salvar a si mesmo. Eles estavam certos. Porque para salvar outros, ele não podia salvar-se a si mesmo. Ele tinha que pagar o preço e se tornar rosado. E aquela cabeça que recebeu a coroa de espinhos encharcada de sangue é a mesma cabeça coroada com muitas coroas. Você o ama? É por isso que nos reunimos para conhecê-lo mais. E nem sequer nos aprofundamos. Você o ama? Porque ele certamente ama você. Músicos, venham. Se você está aqui, meu amigo, e nunca fez desse maravilhoso Jesus seu Senhor pessoal, seu Salvador pessoal, escute, ele não está aqui como juiz, ele está aqui como Salvador. Um dia ele vai julgar o mundo, sim, com justiça e equidade, mas ele está aqui na dispensação da graça como Salvador. Ele quer salvar você. Ele quer salvar você, então ele quer salvar você da sua situação. Ele é o redentor da nossa alma, mas ele é o redentor das nossas propriedades perdidas. Pessoas perdidas, tempo perdido, anos desperdiçados, oportunidades perdidas. Ele é o redentor do tempo. Coroado com muitas coroas e com a coroa da vitória. Obrigado, Jesus. Se esse é você, onde você estiver, faça essa oração comigo. Se você quer que Jesus Cristo venha à sua vida, você quer que o sangue que Ele derramou, precioso sangue que Ele derramou, porque ama você, lave os seus pecados, então faça essa oração comigo. Baixe sua cabeça, coloque a sua mão no seu coração e diga, Pai Celestial, eu creio que o Senhor me ama e enviou Jesus Cristo para morrer na cruz por meus pecados. E eu creio que o seu sangue me lava e me torna mais branco do que a neve. Obrigado, Pai, porque o Senhor o ressuscitou dos mortos como uma declaração que todos os meus pecados foram perdoados. Jesus Cristo é meu Senhor, meu Deus, para sempre, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Fique de pé agora, igreja. Obrigado, Senhor. Não esqueça. Seja humilde. Dê a Ele toda a glória. Dê a Ele todo o louvor. Fique sob sua graça. E quando Deus der a você destaque, quando Deus promover você, lembre-se, seja humilde e dê a Ele toda a glória. Dê a Ele todo o louvor. Remova todo o sentimento de orgulho e a graça fluirá. Remova todo o sentimento de que você merece, porque você é melhor. Remova todo o sentimento de orgulho e a graça fluirá como um rio. Dê a Ele todo o louvor e toda a glória sempre. E todo o povo diga. Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.